Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. E eu nem podia acreditar quando reparei que já passaram mais de 2 anos desde a última conversa que eu tive aqui com a Tio Linda Gerção, que volta aqui às Madragoas. Tio Linda, muito obrigado. Muito obrigada, eu. Pela sua presença. O tempo passa de facto um instante, é um daqueles clichês que andamos sempre a dizer. Mas nessas ocasiões é mesmo verdade. Mais de 2 anos, o que é isto? E se calhar começamos mesmo por aí, o que é que mudou nestes 2 anos? No mundo mudou tudo. Vá, para si, o que é que tem mudado? No mundo, se calhar, teria graça agora dedicar este programa a pensar o que é que mudou no mundo, não é? Mas para mim, mudou que o novo livro tem muito a ver com estas mudanças todas também. Este novo livro que temos hoje em cima da mesa, e eu passo a apresentá-lo, Atrás da Porta e Outras Histórias, é então o novo livro de contos da Tio Linda Gerção, é uma edição, como sempre, da Porto Editora. Este livro tem a ver então com essas mudanças que se passaram no mundo nestes últimos 2 anos? Nestes últimos tempos, não nestes é? Últimos não tempos, só okay. Nestes últimos 10 anos. Nestes últimos sim, tempos. Sim, o mundo não começou a mudar depois da nossa conversa, para que os ouvintes fiquem esclarecidos quanto a isso. É verdade, mas eu tenho a impressão que estou a escrever contos e não um romance, que me apeteceria também, se tivesse mais paz de espírito para me concentrar assim numa coisa mais prolongada, que tivesse aí 2 anos para escrever concentrada num mesmo assunto. Mas as coisas estão-se a precipitar com uma tal velocidade, acho que nestes 2 anos acelerou a velocidade a que tudo acontece, não é? Não, não só nas nossas vidas, mas à nossa volta. Tudo se está a precipitar de uma maneira vertiginosa. E o formato de conto tem a ver então com essa velocidade? É mais acelerado de alguma maneira? De alguma maneira é. E por outro lado, é curto e passa-se uma mensagem de uma maneira muito mais rápida, muito mais direta e que abrange um número muito maior de pessoas. Não é? Um conto lê-se na paragem do autocarro, lê-se no metro, lê-se numa sala de espera, lê-se em qualquer lado. O último livro, como é que se chamava, Tio Linda? O último livro chamava-se Prantos, Amores e Outros Desvarios. Era isso mesmo, era isso mesmo. E começou a escrever. Também eram contos. Começou a escrever este livro logo após o lançamento desse. Como é que nasceu este livro que temos hoje em cima da mesa, este Atrás da Porta e Outras Histórias? Eu não faço planos, sabe? Eu não faço planos. Eu, neste momento, já estou a escrever outro livro que são novelas, portanto, são mais longas um pouco, 2 ou 3 são um livro, mas são as histórias vêm ter comigo, de alguma maneira, tocam-me. Há coisas sobre as quais me apetece escrever e outras não. Uhum. Às vezes até são histórias que me são contadas. Há aí uma que se chama História Mal Contada, que curiosamente foi uma advogada que veio ter comigo numa feira do livro e que me disse: ah, agora está aqui muita gente, mas daqui a bocadinho, se a senhora não se importa, eu gostava de lhe contar uma história que isso eu é nunca entendi. É que normalmente não, são escritores que contam histórias. Neste caso, é alguém vai ter com o escritor para lhe contar uma história. E não é a primeira vez que isso me acontece, que alguém me conta uma história que o marcou de tal maneira que quer contar-me. Talvez para ver se eu encontro uma chave, uma explicação para a história. E foi isso que aconteceu. Eu também não encontrei a solução da história. Não sei porque é que as coisas aconteceram assim. A verdade é que o ser humano é um poço sem fundo e somos tão misteriosos e tão complicados e complicamos a vida de tal maneira. E às vezes não nos entendemos a nós próprios e somos um feixe de contradições, e essa história é uma história louca, mas aconteceu com ela e ela diz: eu só espero que nunca mais me apareça um caso destes pela frente. Portanto, está a ver, as histórias vêm de todo lado. Ainda não sei, eu confesso que não li essa história mal contada, mas gosto já do título, não é? História Mal Contada. Leva-me a uma pergunta. A função do escritor é contar bem as histórias mal contadas? Eu não sei bem o que é contar bem, é contar de uma maneira que talvez faça mais sentido, porque eu acho que a escrita é uma procura de sentido, dar sentido às coisas. Mas quando dizemos uma história mal contada, é uma história em que há mentiras, em que alguém está a mentir. E, no fundo, é muito difícil saber qual é a versão certa das coisas, não é? Hoje de manhã não curioso. Não há, se calhar, uma versão certa. Diga, é curioso estar a falar disso porque hoje de manhã estava ali a folhear um livro da Flannery O'Connor, que tínhamos ali um livro, e eu achei graça ao livro estar ali, e está um livro de contos também. E a certa altura, uma das frases da personagem era: nestes tempos, as pessoas já não se preocupam, já nem se preocupam em mentir bem. Ou seja, mentem e já nem mentir bem se preocupam. Concorda com isto? Bom, estamos na época das fake news, não é? Das notícias falsas. E de quando há uma coisa que é nitidamente mentira, diz-se que é um facto alternativo. Portanto, isso é uma coisa assustadora. Pensar que já estamos a prescindir da verdade e estamos a criar uma espécie de nova língua em que se chama nomes esquisitos às coisas, por exemplo, engenharia criativa é sinónimo de aldrabice. Engenharia económica ou economia criativa, ou não sei, arranjam sempre uns termos para dizer coisas óbvias de uma maneira que não se torna imediatamente perceptível para quem ouve, propositadamente, não é? Portanto, estamos a enganar-nos todos uns aos outros. E se calhar a literatura pode ter essa função de procurar uma verdade mais profunda do que aquela que aparece apenas à superfície. É porque quando falamos desses factos alternativos, o que nos vem à cabeça é logo a função do jornalista. Sim. Mas, como a Tia Linda estava a dizer, e muito bem, aqui o escritor também tem uma função, ou seja, o escritor com aquilo que escreve também pode ser uma voz contra esses factos alternativos de uma outra maneira. Exatamente, de uma outra maneira, exatamente. Procurar ver mais fundo do que aquilo que parece, não é? E, aliás, todo o livro é muito um contraste entre o que é e o que parece ser. E, no fundo, nada é o que parece. Enfim, temos aquele ditado que as aparências iludem, e de facto iludem. As coisas são muito mais complexas do que nos parece à superfície. Então, recuamos um bocadinho. Já percebi que estas histórias vêm de todo lado. Ainda assim, insisto nesse processo. São histórias que... Como é que elas aparecem? Essa, da história mal contada, pronto, há mesmo aqui uma história associada à senhora da Feira do Livro. Mas, e as outras? Há aqui outros exemplos de histórias que vêm assim de sítios inusitados. Há, por exemplo, o último conto, que se chama Dona Branca e os Prestidigitadores. Palavra difícil, eu nem sequer vou tentar. Bom, acho que o termo técnico na economia é money changers. Portanto, aqueles que transformam o dinheiro e que são uma espécie de prestidigitadores, porque fazem magia, não é? Aquela história de que é verdade, mas é uma verdade que se procura camuflar, de que os bancos, os grandes bancos a nível mundial, o sistema que está completamente viciado, emprestam muito mais dinheiro do que aquele que têm em caixa e depois estão a pôr dinheiro falso no mercado, praticamente. Na prática é isso que acontece, porque se toda a gente fosse a correr retirar o dinheiro no mesmo dia, os bancos faliam, mas toda a economia está a circular em falso, digamos. E a Dona Branca, que era uma mulher quase analfabeta, mas eu lembro muito bem, as pessoas da minha geração lembram-se muito bem, mesmo a geração das minhas filhas, que eram crianças na altura, toda a gente se lembra dessa história que chocou imenso o país e que foi uma história rocambolesca, mas ela, no fundo, fazia isso, mas de uma maneira ingénua, que era aquele sistema em pirâmide ou o sistema de Ponzi, uhum. como se ela nem sabia. Ela depois recebia telefonemas anónimos que a acusavam de estar a usar o sistema de pirâmide ou o sistema de Ponzi, e ela dizia: meu Deus, mas eu sei lá o que é um Ponzi e pirâmides eu só sei que há no Egito algumas, mas eu não estou a fazer nada disso. Ela não imaginava, e ela dizia ingenuamente: o dinheiro é meu e eu empresto com os juros que eu quero, o que é uma perspectiva ingênua, mas de facto até há muito pouco tempo os grandes bancos e os grandes banqueiros achavam que o dinheiro do banco era deles, e hoje dizem: não é, é dos acionistas, mas os acionistas são meia dúzia e o dinheiro é de quem o lá deposita, e que depois fica sem ele quando os bancos vão abaixo pelas trafolhices que fazem e que nós pagamos. E há a ideia de que ainda há pouco tempo ouvi uma pessoa muito credenciada estar, de algum modo, a desvalorizar os crimes económicos, dizendo: mas porquê é que nós não damos mais atenção aos crimes violentos, aos assassinatos, às violações, etc., e os crimes económicos? Eu normalmente fui sempre a sete pés de pessoas credenciadas. Quando vejo uma pessoa credenciada, fujo logo. Eu fico para ouvir, mas fico logo de orelhas em pé a ver o que é que dali vai sair. E dali o que saiu foi: os crimes económicos não são mais graves do que esses, não sei o quê, mas ele estava a escamotear que os crimes económicos nos afetam de uma maneira profundíssima, porque somos nós que os pagamos. Portanto, nós estamos a pagar, nós, o povo, os pequenos, porque os grandes se safam de alguma maneira, as grandes empresas não pagam os mesmos impostos que nós, etc. E temos tido uma tradição católica em que o dinheiro era tabu, do dinheiro não se falava. E, de facto, o dinheiro, entretanto, entrou na conversa comum. Queremos saber para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. O Estado não tem um cêntimo. Todo o dinheiro do Estado é nosso. Somos nós que o pagamos, que o damos para o Estado fazer infraestruturas, etc., tudo isso. Mas queremos depois contas. O Estado é obrigado, ou devemos obrigá-lo, a prestar-nos contas de como é gasto o dinheiro dos nossos impostos. Porque e esta última história é sobre isso? Pagadores. Essa última história é sobre isso. De uma contada, de uma maneira um bocado rocambolesca, porque a senhora era analfabeta e é contada da perspectiva dela. Mas ela, no fundo, não era mal intencionada, ela até ajudou pessoas que estavam em grandes dificuldades económicas e não cobrava os mesmos juros a pessoas muito ricas e a pessoas muito pobres, ajudou pessoas em grande dificuldade, e a verdade é que na altura os políticos, os deputados, os banqueiros, os atores, as pessoas do futebol, enfim, advogados, médicos, altas patentes do exército, enfim, toda a sociedade rica punha lá o seu dinheiro, mesmo sabendo que aquilo só podia estourar, porque não era viável. Ela dava juros de 8% e depois de 10% ao mês. Portanto, era impossível, matematicamente, que aquilo alguma vez pudesse dar certo. Mas essas pessoas que depois nunca reclamaram o dinheiro porque tiveram vergonha de aparecer e de dar a cara, essas pessoas foram profundamente culpadas do que aconteceu. E ela chegou a vender bens próprios para devolver o dinheiro às pessoas. Coisa que os grandes banqueiros que depois faliram e que levaram o país à bancarrota não fizeram. De modo nenhum. O seu dinheiro seguraram-no muito bem escondido, o melhor que puderam, e não quiseram saber de quem lá depositou o dinheiro. E ela sim. E ela sim. Portanto, essa história dá muito que pensar. E pode ficar a conhecer então a história desta Dona Branca e os Lá está. Ai, porquê que eu me fui meter nisto? Porquê que eu me fui meter nisto? Porquê que eu me fui meter nisto? Prestidigitadores. Pronto, mas vale ser assim de... Que linda geração, convidado esta noite das Madragoas, de regresso a este programa com Atrás da Porta e outras histórias. Tio Linda, tem ouvido algum fado, alguma música portuguesa? Sempre. Eu adoro fado, adoro música. Tem sugestões para nós? Tenho, olha, eu gosto imenso do Júlio Rezende, do Júlio Rezende, que tem o nome do pintor Júlio Rezende, por isso eu hesito sempre, mas é o nome dele. O Júlio Rezende, que toca piano com a voz da Amália. Gosto imenso da Carminho, que aliás já esteve uma vez comigo num programa de televisão. E por exemplo, gosto muito do António Zambujo, por exemplo, então, também. Então pronto. Vamos começar com Júlio Rezende e vamos começar primeiro, claro, obviamente, com este medo, o piano de Júlio Rezende e a voz de Amália Rodrigues. Dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo, o medo mora comigo. Mas só o medo. Mas só o medo. E cedo porque me embala, e cedo porque me embala. Não vai bem de solidão, é com silêncio que fala. Estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me, gostava até de matar-me. lá de esperar-me. Ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim. E depois de Medo, a voz de Amália Rodrigues e o enorme talento de Júlio Rezende ao piano. De novo Júlio Rezende neste Barco Negro aqui, só o piano e a interpretação de um tema bem conhecido de todos. Tiolinda Gerção é a minha convidada de hoje, das Madragoas. Atrás da Porta e Outras Histórias é o nome do livro, novo livro de contos da Tiolinda. É uma edição da Porto Editora. Eu costumo começar estas entrevistas a pedir ao convidado que se apresente. No caso da Tiolinda não vale a pena, já esteve por cá, mas antes da entrevista eu dei por mim aqui a olhar para esta pequena biografia que aparece nos livros e estava a ler que a Tiolinda viveu 3 anos na Alemanha, 2 em São Paulo, no Brasil, e conheceu também Moçambique. Viveu lá em Moçambique? Eu estive 6 meses em Moçambique, mas em férias, 3 meses no ano e 3 meses no ano seguinte, e era muito jovem na altura. Nestes locais em que viveu, ficou sempre com a vontade de regressar em Portugal ou houve algum momento em que achou que poderia ficar lá assim para o resto da vida? Não, na Alemanha ou no Brasil, por exemplo? Não, eu na Alemanha eu ganhei uma bolsa alemã e tive 2 anos de bolsa e depois fui leitora de português na Universidade Técnica de Berlim e adorei Berlim e era um meio cultural riquíssimo, adorei, mas eu era incapaz de viver na sociedade alemã. Tenho muitos amigos alemães, gosto muito de muitas coisas na Alemanha, tenho amigos ainda dessa época e muitos novos amigos que vou fazendo, de vez em quando calha ir lá, etc., mas eu era incapaz, acho imensamente aborrecida aquela sociedade, muito quadrada, muito sem conversa, muito pouco espontânea, muito pouco acolhedora, muito agressiva para os estrangeiros, que olham sempre de alto, como se fôssemos um desvio em relação à norma que são eles, e acho que Portugal tem enormes qualidades. Aliás, quando recebemos 500 mil de retornados, a Alemanha deu-nos como exemplo de um país que soube reintegrar os seus nacionais que tinham partido, porque eles tiveram a maior das dificuldades quando foi a reunificação alemã, porque os alemães de leste eram mal recebidos e considerados inferiores pelos alemães ocidentais. Foi difícil essa integração e, no fundo, eram todos alemães. Portanto, é uma sociedade de que eu francamente não gosto como sociedade. Individualmente, sim, há pessoas fantásticas, há coisas maravilhosas na cultura alemã, mas como sociedade eu não gosto. E em relação a Portugal, está contente com o nosso país? Não, não, não. Nós temos muitas possibilidades, mas cronicamente somos mal governados. Qual é que é o problema de Portugal? São os políticos ou é mais profundo? O problema de Portugal é a corrupção, porque, como eu digo, está em todo o lado. Que está em todo lado, mas aqui também e de uma maneira bastante forte. Eu já escrevi na cidade de Ulisses que no reinado de Dom Manuel, quando vinha dinheiro a rodos das especiarias, etc., num reinado sem guerras, sem problemas, havia fome em Lisboa e vivíamos a crédito. Ia-se a Flandres comprar farinha para fazer pão para vender em Lisboa e o rei era o primeiro comerciante do reino. Portanto, a política misturada ao comércio, à economia, no fundo, essa promiscuidade entre política e economia que sempre existiu e que dá muito mau resultado. Continua a marcar a sociedade continua, portuguesa. Continua, porque os governantes não têm que estar ligados a negócios, têm que resolver as coisas do lado político. E, por exemplo, uma notícia recente, de ontem ou de anteontem, que durante 15 anos a Caixa Geral de Depósitos, através de vários governos, foi pessimamente gerida e o país perdeu vários milhares de milhões. Ora, isso é completamente inadmissível. E depois há gente que morre à fome. Há gente que tem fome, há gente que passa mal. Há uma sociedade onde a percentagem de pessoas que vive no limiar da pobreza é enorme e por aí fora. Quer dizer, todos os nossos males vêm de ser muitíssimo mal, um país muito mal gerido. E isso tem de acabar. Na minha modestíssima escala, eu tento lutar contra isso. E isso vem ao de cima naquilo que eu escrevo, mesmo que eu não queira. Não de uma maneira, digamos, panfletária. Essa é a minha pergunta, é porque há sempre o risco, e não sei se a Tio Linda se confronta com isso quando está a escrever, quando um escritor quer de alguma maneira tocar na ferida, vê-se também depois com essa pergunta, de que maneira eu posso tocar na ferida continuando a ser literatura, continuando a escrever ficção, não é? Exatamente. Exatamente, essa é uma questão, mas eu antes de mais sou escritora e eu acho que consigo fazer as duas coisas, porque se calhar muitas pessoas nem dão conta, a não ser que tenham também já alguma predisposição para isso, dos vários níveis de leitura que as coisas trazem, não é? Eu antes de mais procuro uma forma literária que seja o mais perfeita que eu consiga fazer e com uma enorme simplicidade, porque eu acho que a simplicidade é muito difícil para chegar lá e reduzir as coisas a um nível minimalista, mas absolutamente eficaz e correto, é difícil, mas ponho acima de tudo a literatura, a beleza das coisas, a maneira como são expressas, etc. Depois as ideias estão lá também e quem for tocado por elas, creio que fica inquieto, como eu sou uma pessoa inquieta e gosto de inquietar os outros. É impossível escrever-se sem estar inquieto? Eu não sei, não posso responder pelos outros, mas se calhar é esta raiva que vem de nós e que eu tenho a raiva de muita coisa, também é um motor para a escrita, é mais um incentivo, uma das razões que me leva a escrever, tentar despertar a consciência dos outros. E o que é que as pessoas lhe dizem? O que é que os leitores lhe dizem? Muitas reações, calculo eu, muita gente, claro, a elogiar, mas nesse aspecto de despertar de consciências, há muita gente que lhe diz que obrigado porque de facto fiquei mais atento para este assunto ou mudou a minha maneira de pensar em relação a alguma coisa, há feedback mais ou menos como este ou não? Há muitos, e isso há muito. Por exemplo, agora na Capela do Rato vai haver, é um professor de filosofia e que escolheu um livro meu para falar num clube de leitura. E eu vejo, por exemplo, os meus contos têm uma enorme audiência nos Estados Unidos e às vezes até há coisas que me surpreendem. Houve um conto em que uma mulher se apaixona por um casaco de peles, de pele de raposa, e depois acaba por se transformar ela própria em raposa e fugir para a floresta. E esse conto já foi lido por atores no teatro Symphony Space, já foi adaptado por Mike Walker para a BBC. E a certa altura ele tem a própria vida dele, não é? O conto, tem a própria vida dele. Eu gostava que os meus livros todos tivessem tanto sucesso. E o mais divertido foi que há um mês ou coisa assim, eu vi, por acaso, na internet, que uma cadeia de lojas de casacos de peles fez uma promoção da sua coleção de inverno com o subtítulo The Red Fox Fur Coat by Tio Linda, não sei, por aí adiante. Portanto,

estão-se nas pop tintas, os pop linteras são mais popistas que o fado, popularizado, pop esticado, pop estaria e pop lista, pop fadista, sem rei nem pop. Arranjou novos modelos para atrair os mirones, remendos nos cotovelos e os cabelos a Rolling Stones. Existencial nos diversos, rimas de nobres sentidos, tem os trinados dispersos, como estes versos muito atrevidos. Opa, pop agora para o fado é popular, topa opa o xarope do pop, popa a toalha lobo com o pop. Opa, estão-se nas pop tintas, os pop linteras são mais popistas que o fado, popularizado, pop esticado, pop estaria e pop lista, pop fadista, sem rei nem pop. Pop-tintos, os pop-linteras são mais popistas que o fado, popularizado, pop-esticado, pop-estaria, pop-lista, pop-fadista, sem rei nem pop. E depois de O Menino e a Cidade, ouvimos também este pop-fado, dois temas que podemos encontrar no disco Maria, novo disco da Carminho, editado no final do ano de 2018. Continuamos a conversa com a tia Linda Gerção, ela traz-nos este Atrás da Porta e outras histórias. É curioso que esta imagem de estar atrás da porta sempre foi uma imagem que eu associei muito às artes, à literatura. Eu sempre que pensei sobre estas coisas de ler, de ficção, esta imagem sempre esteve na minha cabeça, mas nunca tinha visto no título de um livro. Como é que lhe surgiu esta imagem de estar atrás da porta? Há um conto que se chama assim também, é porque no fundo, e eu escrevi isso como... É um dos contos, aliás, do livro, não é? É um dos contos, e também na contracapa vem uma frase em que diz que o objetivo da literatura é tentar entreabrir a porta ou espreitar... Quero ler, tia Linda, okay. O que está aqui na contracapa. Ok. Atrás da porta há segredos. De beleza ou de horror, porque o mundo e a vida não são o que parecem. Por vezes, a literatura consegue espreitar por uma frincha da porta ou mesmo forçá-la a abrir-se. Essa tentativa, sempre renovada, é o objetivo da escrita. Portanto, no fundo, isso, e há bocado você perguntou-me se havia pessoas que me disseram você ajudou-me a ver e tal. Bom, eu fui professora muitos anos e adorei ser professora, adorei. E tive seminários de mestrado e de doutoramento e alunos fabulosos que hoje são pessoas conhecidas e que estão aí a fazer coisas fantásticas. E encontro muitas vezes pessoas que outros alunos, ou passaram milhares de alunos pelas mãos, na altura havia muitíssimos alunos em germânicas, era professora de literatura alemã e de literatura comparada, e há imensos alunos, que antigos alunos, que muitas vezes me dizem: aprendi imenso com as suas aulas, a respeitar o texto, a ler, aprendi a ler sobretudo, a ir até onde o texto nos deixa, sem forçar o texto, mas percebi que o facto de sermos obrigados a ler muito e a percebermos que temos que ler muito e ter uma grande cultura para perceber o que lemos, isso foi uma coisa que aprendi consigo. E isso dá-me satisfação, aprendi a pensar, e isso eu acho que que é muito gratificante, eu gostei muito. Também há pessoas que leem os livros e percebem muito pouco. Haverá adolescentes, por exemplo, que só veem a história, mas isso não faz mal. Nada errado com isso. Cada um vê o que conseguir. Aliás, há aqui uma frase que eu gostava de pegar nela novamente. Por vezes a literatura consegue espreitar por uma frincha da porta ou mesmo forçá-la a abrir-se. Este também é um exercício de coragem, tanto da parte do escritor como da parte do leitor. Também, porque há... É preciso coragem, por vezes, para espreitar atrás da porta. É. O escritor não pode ter medo da sua própria zona de sombra, porque todos nós temos uma zona de sombra, todos nós somos bem e mal, todos nós somos muito complexos. E não pode ter medo do seu próprio inconsciente, e escrever é um encontro com o inconsciente. Surpreende-se muitas vezes com aquilo que surpreendo muitas vezes, e não é fácil, por vezes é doloroso, e o leitor também não pode ir só à procura de diversão no livro. Pode haver contos que o deixam incomodado e até se calhar irritado ou mal disposto ou deprimido, pode acontecer. A literatura não tem de ser chazinho uma coisa. E umas bolachas. Não é, de modo nenhum, não é o bonitinho, nem é o engraçadinho, não é nada disso, é o contrário disso, é uma coisa séria. E que leva uma vida, quer dizer, se eu puder deixar alguma coisa à geração dos meus filhos e dos meus netos, daquilo que testemunhei, por exemplo, o próximo livro que vai sair na Porto é uma reedição da Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, que é um livro sobre Portugal antes da Revolução, portanto, durante a ditadura. Eu tinha 34 anos em 74, portanto, eu vivi 34 anos da minha vida, fora os anos que estive na Alemanha, porque, enfim, escapei para o outro lado, assim que pude, mas eu tinha de falar de como era a ditadura, e sempre com a ideia da Revolução em pano de fundo. Portanto, vai ser reeditado em breve pela vai Porto? Vai ser reeditado este ano, okay. Espero que seja este ano. E isso eles não viveram, quer dizer, as minhas filhas já tinham nascido, mas eram muito pequenas na altura, e há toda uma geração que já nasceu em liberdade, em democracia, e que não dá valor às coisas que tem, e não se interessa minimamente por política, coisa que na minha geração era primordial. Nós interessávamos-nos profundamente por política, porque sentíamos na pele condições muito adversas, não é? Em que tudo era proibido. Aliás, está a passar agora na televisão uma série que eu acho que vale a pena ver, mesmo que as pessoas a vejam só como testemunho de uma época, que é aquelas três mulheres, que é Natália Correia, a Senua Cassis, fundadora da Dom Quixote, onde eu também já estive, e a Vera Lagoa, que se chamava realmente Maria Armanda Falcão, e que viveu com o José Tengarrinha, e depois disso é que se transformou na Vera Lagoa. Mas foram três mulheres que marcaram essa época e que são exemplos de inconformismo e de pessoas que não aceitavam a situação tal como ela estava e que deixaram uma marca. A Senu, aliás, dizia muitas vezes: eu quero deixar uma marca, e por isso fundou a Dom Quixote, e todas elas tiveram problemas com a PIDE e foram ao julgamento, enfim, aconteceram-lhes muitas coisas más. Que linda. Os jovens deviam pensar que hoje têm muita sorte, não é? Mas também deviam pensar que têm deveres, não têm só direitos. Eles pensam que tudo lhes é dado de bandeja, que podem viver em casa dos pais até aos 40 anos, que não há problema nenhum, que depois também se desculpam, não há trabalho, não sei o quê, e não arregaçam as mangas e vão à luta, que também é muito importante. E sobretudo ter consciência política de que, se querem um mundo melhor, contribuam para que ele apareça. Teolinda, é sempre escritora em todos os momentos da sua vida? Eu acho que sim, eu tenho sempre um caderninho comigo e uma caneta. Hoje por acaso trouxe uma que não escreve e vou aqui pedindo. Se quiser, está aqui. Esta é meio tosca, mas pode servir, nunca sabe, eu teria todo o gosto. Tio Lino Gerson, convidado esta noite dos Madragões, a reta final desta conversa, pergunto-lhe para o final se tem alguma história preferida, algum conto preferido destes que estão aqui incluídos neste Trás da Porta e outras histórias, além daqueles que já falámos, obviamente, sobre os quais já falámos. Eu acho que não. A Agostina dizia, quando me perguntava qual é o seu livro preferido, ela dizia, são todos meus filhos. Portanto, eu não tenho livros preferidos nem contos preferidos. Isso depende do leitor e a minha opinião pouco importa. Isto era só uma pergunta para deixar aqui uma última pista para este livro. Quero acrescentar mais alguma coisa, tio Linda? Alguma coisa que ficou por dizer? Tem aqui o último minuto. Aproveite bem. O último minuto desta conversa, obviamente. Não, isso parece quase naqueles diálogos políticos, não é? De eleições, debates, eles nunca que levam as pessoas para lerem o livro. Eu prefiro não fazer esse apelo. Quem gostar do livro, eu ficarei podia contente. Dizer outra quem coisa não qualquer. Gostar, quem não gostar, é livre de não gostar, obviamente. Mas este último Mas minuto, o livro aí está. Este último minuto há debate político, poderia ser para dizer outra coisa qualquer que lhe apetecesse. Não tinha de ser sobre o livro. Tio Linda Gerson, convidada esta noite das Madragoas, Atrás da Porta e Outras Histórias, é uma edição da Porto Editora. Tio Linda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Está sempre convidada a voltar, obviamente. Já está muito por aí obrigada. Algum livro para sair? Ah, o de novelas. Ah, sim, não está ainda para sair. Ainda não está para sair, mas está a escrever. Mas vai sair primeiro a reedição da Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. Ok, aguardemos então por todas essas novidades e terminamos com... António Zambujo e o tema A Casa Fechada. Parece-lhe bem? Ah, A Casa Fechada, gosto imenso. Eu acho que até pode ter a ver aqui, de alguma maneira, com o título deste livro. É verdade. Casa Fechada, que aí é a porta aberta. Exatamente. Aliás, terminamos com um 2, porque eu há bocadinho estava aqui à procura de um dos temas da Carminho e ainda temos aqui há algum tempo. Este Casa Fechada é um tema pequenino e, portanto, vamos terminar com um 2. O tema que eu queria ouvir e que só agora é que me lembrei dele, chama-se Estrela. É um tema muito bonito, faz parte do novo disco da Carminho. Por isso, Estrela, Carminho e depois então A Casa Fechada, António Zambujo, mas a casa fica aberta para ouvir esta conversa que vai ficar em podcast e também para ler este livro da Tio Linda Gerson, Atrás da Porta e Outras Histórias. É uma edição da Porto Editora. As Madragões regressam amanhã. Para todos, forte abraço. A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vinda a minha infância num nem sabes tu aquilo que fizeste por mim até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. és o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar bem mais feliz agora, certamente. Assim pela vida fora, não mais estarei sozinha. Estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora. Tu és a estrela. Tu és a estrela que iluminou o chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu. Aquela casa fechada não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Aquela casa fechada não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Às vezes passam rapazes para mostrar que são capazes, jogam pedras ao telhado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Aquela casa fechada onde o sol tinha a morar e entrava sem bater, já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. Já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao tejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao teto.